Aí, Denis! Carnaval embrasado, hein? Cê é louco, hein? Aê! Indo que é apito, dá uma moral pra ele aí, só um apitinho pro cara, pô. Índio quer apito, se não der pau vai comer. Se não der pau vai comer. Índio quer apito, se não der pau vai comer. Lá no Banana, uma mulher de branco levou pra índio colar esquisito. Índio viu o presente mais bonito, eu não quer colar. Índio quer apito. Índio quer apito, se não der pau vai comer. Então vai, índio quer apito, se não der pau vai comer. Vai comer, aí Denis, carnaval embrasado, hein, cê é louco, hein. Índio quer apito, dá uma moral pra ele aí, só um apitinho pro cara, pô. Banana, mulher de branco levou pra índio colar esquisito. Índio viu o presente mais bonito, eu não quer colar. Índio quer apito. Índio quer apito, se não der pau vai comer. Vai comer, aí dentro. Índio quer apito, se não der pau vai comer. Carnaval embrasado, hein, cê é louco, hein. Aê, índio quer apito, dá uma moral pra ele aí, só uma